que bala e o urubu segura. O tempo corre, o sué discorre, vem a guia de boi, e um corre, corre, e um ursinho chega tudo. Quando a luz acende uma tristeza, troca presa, minha coragem muda em cansaço. Toda vez em ser que se preza, reza, acaba sempre no melhor pedaço. Essa cala, o João não prepara, aqui está na sala com pipoca e bala e o urubu segura. O tempo corre, o suor descorre, vem a guia de boi, e um corre, corre, e um sino chega. Acende uma tristeza, troca o peso, minha coragem muda em cansaço. Toda vez em ser que se preza, se reza, acaba sempre no melhor pedaço. Essa cala, o João não prepara, aqui está na sala com pipoca e bala e o urubu segura. O tempo corre, o sué discorre, vem a guia de boi, é um corre, corre e um sino chegando. Quando a luz acende uma tristeza, troca o peso, minha coragem muda em cansaço. Acende uma tristeza, troca.